Senhores, boa noite. O Zé da Velha inverteu os papéis aí e eu me dei mal. Sai da frente, Zé da Velha.